Quando Canta o Brasil, as mais belas páginas da música popular brasileira. Melodias inesquecíveis que falam de perto ao coração da nossa gente, numa gentileza de melhoral. Quantas vezes os melhores momentos da vida nos são roubados por uma traiçoeira dor de cabeça? Muitas, sem dúvida. Mas, felizmente, para estes casos, há sempre o seu melhoral. Sim, porque melhoral possui a mais rápida e enérgica atividade antidolorosa que até hoje a ciência produziu. Tome o seu melhoral e, pouco depois, a dor começa a ceder, deixando em sua cabeça aquela sensação normal de bem-estar que é própria dos amigos de melhoral em todo o Brasil. Lembre-se do que diz a sabedoria popular. Não deixe que a dor de cabeça se estabeleça. Tome o seu melhoral, que é melhor e não faz mal. E abre-se o vasto e aure verde cortinado que serra quando canta o Brasil. Como primeiro número teremos o trio Melodia cantando Dopilá, um rojão de jararaca. A seguir, Nelson Gonçalves apresenta Derrota, samba de sua autoria. Logo depois, Chiquinho do Acordeon brinda-nos com Retrato de Nazaré, chorinho de Ângelo Escorza Neto. Maestro,